Feliz sábado a toda a igreja. Estamos agora já com gostinho de despedida, mas temos muito que conversar ainda. E nós vamos fazer o penúltimo tema da nossa semana de oração sobre cristianismo prático. Hoje nós vamos falar sobre o culto cristão. E vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4, um dos capítulos muito conhecidos da Bíblia, que antecedem o famoso Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5. E Jesus havia sido batizado, recebeu o testemunho divino do Pai, testemunhando de que Ele era o Filho de Deus, o amado, sem pecado. A presença do próprio Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de pomba e unge a Cristo. E conduz a Cristo para o deserto. É exatamente isso que diz Mateus 4, verso 1, que diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Algumas pessoas pensam que a obra do Espírito Santo é nos escudar da presença do diabo. Mas esse texto diz algo diferente. O próprio Espírito nos conduz na batalha contra o próprio diabo, para que mesmo que ele esteja presente, ele não seja vitorioso. Não importa as dificuldades ou as lutas, o que importa é que no meio delas, ainda que seja na presença do diabo, Deus nos dará vitória. Cristo venceu por nós, e Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cada um é tentado segundo a sua própria identidade e circunstâncias da vida. E Jesus foi tentado segundo a sua identidade e segundo as circunstâncias da sua vida. Satanás mascara as suas tentações, transforma pedras em pães, se jogue daqui para baixo que Deus vai te livrar. Mas o real objetivo dele é ser adorado. E é aqui que cai a máscara do diabo. Mateus 4, verso 8 a 11, a última tentação, diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram um anjo e o serviram. Essa expressão culto aqui, ela é tirada de um contexto onde a palavra culto não aparece. A citação do Antigo Testamento que Jesus aqui usa, diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então, cultuar a Deus é sinônimo de servir a Ele. E isso já desmistifica algumas coisas. Nós pensamos que cultuar é estar aqui na igreja. Agora, estar aqui na igreja é somente parte do nosso culto, porque o nosso culto é experiência diária, dentro de casa, na escola, no trabalho, na igreja, fora da igreja. E fica muito claro para a gente isso diante da seguinte perspectiva: como você se sente diante de alguém que coloca um terno e gravata, uma roupa adequada, um vestido, e na igreja é santo e santa como Deus, mas na rua é maligno como o diabo? Como você se sentiria na presença de uma pessoa assim? Todos nós nos sentiríamos revoltados, tristes, chateados, da mesma forma como nos sentimos ao ver pastores que pregam a mentira, que vivem a mentira, padres que abusam sexualmente de crianças. Porque na igreja é uma coisa, mas na vida é outra. E cultuar a Deus não é simplesmente frequentar um templo, mas é adorá-lo em fidelidade. A primeira vez que a palavra culto aparece na Bíblia, pelo menos na tradução em português, é nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, não se incline diante delas, não as dará culto, nem as servirás. Assim é que prestar culto a Deus é não honrar ídolos, mas muito mais do que isso. Não ter outros deuses diante dele, não tomar o seu nome em vão, lembrar-se do dia de sábado, honrando seu pai e a sua mãe, tirando de você a ira, que é assassinato, a malícia, que é adultério, Assim também, todo tipo de desonestidade, mentira e cobiça. Isso é cultuar a Deus, é servi-lo, é obedecê-lo. E isso deve atingir a nossa vida privada, a nossa vida individual, dentro de casa, onde quer que seja, e somente então ela fará sentido no culto público. Quando nós nos reunimos para adorar, para louvar, para dividir as experiências cristãs através da escola sabatina, através dos pequenos grupos, através do culto de oração, do culto de evangelismo e do culto de adoração no sábado. Nosso culto é a nossa vida, e não somente 4 ou 5 horas por semana nos cultos de sábado, quarta-feira e domingo. Nós vamos estudar a partir de agora um texto com que é uma repreensão pesada para quem só vem no culto na igreja e não cultua a Deus no seu coração, na sua casa e na sua vida. Abre a Bíblia em Jeremias capítulo 7. O livro de Jeremias é um dos livros que eu considero mais interessantes e importantes da Bíblia. É um livro negligenciado por causa do tom pesado das suas profecias. Agora, mesmo num livro tão pesado de juízos, de condenação contra o pecado, nós temos algumas das seções mais lindas da Bíblia, o capítulo 29 até o 33 de Jeremias, contém profecias maravilhosas. Aqueles versos que vocês conhecem bem: eu é que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, não de condenação, muito pelo contrário, pensamentos de salvação. Só que Jeremias também contém muitas repreensões contra o povo de Deus. E lembra do Apocalipse, quando Deus diz: eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Se você estiver sem ser repreendido por Deus, você nem é filho dele, você é como um bastardo. Mas ele te ama como filho e filha. E como você educa e repreende o teu filho e a tua filha, Deus também faz assim conosco. E Jeremias 7 é um dos textos mais pesados a respeito dessa questão do culto. E ele diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dirigida a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali na porta da casa do Senhor esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se de verdade praticares a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem andarem após outros deuses para vosso próprio mal, eis que eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois, vinde e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizei: estamos salvos? Sim, para continuardes a praticar abominação, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava o meu nome em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Irmãos, esse é um dos textos mais pesados a respeito do culto, e eu talvez não conheça outro mais pesado do que esse. O texto a si mesmo se explica: culto não é primariamente reunião na igreja. Culto é a experiência de uma vida com Deus, uma vida que se afasta da mentira, da vaidade, do adultério, da desonestidade, de queimar incenso a outros deuses. Porque se nós vivemos na infidelidade, pensamos que vamos ser salvos porque vimos no culto uma vez por semana, duas, três vezes por semana. Isso não faz sentido. Salvação é algo que Deus fez na cruz, concede a nós gratuitamente, e conquanto não nos torne absolutamente perfeitos em um piscar de olhos, Ele transforma a nossa vida, e vai tornando pessoas que adulteravam, que mentiam, que matavam, que faziam o mal, em pessoas santificadas pela presença de Deus, que ainda não são perfeitas. Eu não sou, você não é, ninguém é, nenhum salvo é perfeito de forma absoluta. Nós somos perfeitos em Cristo e somente nele, mas essa perfeição em Cristo vai se manifestar em boas obras, em amor, em fé, na prática, na realidade, não somente na teoria de uma reunião religiosa. Eu fui dar uma pesquisada a respeito dessa questão do culto, e eu percebi que muitas vezes na Bíblia, o culto está associado com coisas erradas e negativas, que Deus não aceita. Eu fiquei impressionado com isso, eu achei interessante essa dimensão, quando eu fui estudar esse tema. E por exemplo, a Bíblia fala de culto a Baal, aos ídolos, Juízes 3:7, Salmo 106, verso 36. Em inúmeros outros textos, fala que Israel adorou os ídolos, adorou a Baal. A Bíblia fala também que muitos homens, ao contemplarem o céu, o universo, as estrelas, eles se sentiram tão admirados que eles começaram a prestar culto aos astros. Atos 7, verso 42. Ali eles prestavam culto ao sol, culto à lua, culto às estrelas. E o livro de Romanos diz: adoraram a criatura em lugar do Criador. A Bíblia também fala de homens que prestaram culto ao mundo celestial, aos anjos, mas não a Deus. Colossenses 2, verso 18. E no mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, o verso 23, ele fala do culto a si mesmo. Muito interessante isso. Cultuar o próprio corpo, cultuar a própria aparência, cultuar a própria presença na sociedade, o seu próprio status. Isso é algo que se manifesta no nosso mundo. Mas a pior imagem que eu vi de culto na Bíblia é em João 16, verso 2, que diz assim: chegará o tempo em que pessoas matarão vocês que amam a Cristo e pensarão estar comendo, prestando culto a Deus. Eu acho que um culto pior do que esse não é possível, através do assassinato. Agora, o culto ele tem alguns elementos. O primeiro deles é a vida individual daquele que presta o culto, que não significa que só pode prestar culto quem é perfeito, senão nenhum de nós poderíamos, mas quer dizer que só pode prestar culto a Deus quem é sincero diante dele, quem admite que tem dificuldade em perdoar, em ser fiel, em amar, em guardar o sábado, em ser honesto, em não ter mentira, em não ter vaidade, qualquer pecado que você tenha. Primeira condição para você prestar um culto a Deus é você admitir isso para Ele, porque nada ganhamos com a falsidade e com a hipocrisia. Sinceridade, seja quais forem as nossas dificuldades, das mais simples até as mais negras que possam existir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo elemento do culto que eu gostaria de tratar com vocês é a questão da reverência. Reverência não é um assunto bem entendido no nosso meio. Se usa muito aquela imagem: o Senhor levantou-se no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E muitas pessoas pensam que reverência é ficar quieto. Em alguns momentos nós temos que ficar quieto? Claro, é como numa conversa. Se eu estou conversando com você individualmente, enquanto você fala, eu ouço. Isso é respeito. E obviamente que enquanto Deus fala através do sermão, ou através da oração, do louvor, de alguma outra questão, é óbvio que devemos a Deus como reverência o silêncio. Mas temos que tomar cuidado em aplicar isso. Igreja é um lugar onde tem criança, onde existem amigos e irmãos. De repente eu não vi o Mike há muito tempo. Eu encontro o Mike, nós sentamos um do lado na igreja, estamos aqui e o pastor está pregando. De repente eu posso olhar para o Mike e dizer: oi Mike, tudo bom? Prazer em vê-lo. Ah, será que eu fui irreverente por fazer isso? É complicado. Claro que durante o culto todo eu e ele conversando, papeando e falando bobagem e coisas que não são espirituais, não fazem parte da vida cristã, com certeza seria uma falta de reverência. Mas eu me dirigir a ele, ele se dirigir a mim com reverência e com respeito, e claro, num tempo determinado e limitado, não é uma falta de reverência, certo? Da mesma forma as crianças, como é que a gente controla? Criança tem que ficar quieta, criança nem sempre entende isso, especialmente os mais pequenininhos, choram, gritam, e faz parte, isso não quer dizer que a igreja não é reverente por causa disso. Então nós temos que tomar cuidado com aplicar a reverência, certo? Agora, a Bíblia tem vários textos sobre a reverência. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 12. O verso 28 é um verso bonito em relação a isso, e que explica tudo o que nós estamos falando até agora. O livro de Hebreus é um livro fantástico, vos exorto a estudá-lo, a amá-lo. E o verso 28 do capítulo 12 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Lembra que eu disse que culto significa servir a Deus? Dentro e fora da igreja, no ambiente familiar, no trabalho, onde quer que seja. Servir a Deus com reverência. Deus não é motivo de piada. Deus é santo. Ele é acima de tudo. E o seu nome é tomado com respeito, com reverência, com louvor, com amor, com fé. Deus não é brincadeira. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é prestar culto. Isso envolve a vida e não só as reuniões da igreja. Tito capítulo 2, versos 7 e 8, também fala um pouquinho a respeito da reverência. Carta de Paulo a Tito, e o capítulo 2, os versos 7 e 8 dizem assim: porque é indispensável que o bispo, seria o ancião da igreja, o líder da igreja, ele seja irrepreensível como despenseiro de Deus, que não seja arrogante, que não seja irascível, não dado ao vinho, não violento e nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, ele deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Essa é uma imagem da reverência, que é uma qualidade de caráter. Ou seja, ser reverente é não ser violento, é não ser maldoso, é não ser arrogante, é não ser cobiçoso do dinheiro ou das coisas que não são tuas. E por contraste, é ser o quê? Hospitaleiro, é ser amigo, é ser justo, é ser piedoso, é ter domínio próprio, que seja apegado à palavra de Deus e que consiga exortar pelo reto ensino com reverência. Todos nós somos um sacerdócio sagrado diante de Deus. Dentro da igreja existem os seus líderes, os seus pastores, os seus anciãos, os diáconos, as diaconisas. E todos esses são líderes da igreja. Mas aqueles que não têm cargos na igreja também são sacerdotes e sacerdotisas no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. E devem ter reverência para com Deus, que significa respeito na atmosfera do amor, com temor e tremor. Um outro elemento do culto, que é muito importante, sem ele o culto fica sem graça, fica vazio, fica chato, é o louvor. E nós temos que tomar cuidado para não tornar também o nosso louvor e o culto com louvor também chato. Claro que a discussão da música é uma discussão ampla, complicada, e eu não conseguiria resolver esse assunto dentro da igreja em uma semana de oração inteira só sobre isso, muito menos com poucas considerações. E nós temos princípios bíblicos a respeito da música, e, no geral, eles condizem com o conteúdo e não com a forma. Nós não temos na Bíblia se a música tem que ser rápida ou lenta, se ela tem que ser em tom de Dó maior ou de Ré menor. Nós não temos essas características presentes na Bíblia. Nós temos apenas princípios. E vamos tratar com alguns desses princípios. Deuteronômio capítulo 10, versos 20 e 21, nos traz uma informação do louvor que é bastante emocionante, bastante interessante, a respeito da identidade de Deus em relação ao louvor, que está também dentro do contexto do servir a Deus, do cultuar a Deus com reverência, com amor, com fé, cujo louvor é um elemento indispensável. Vocês do quarteto, vocês que têm o dom de cantar, vocês também da congregação que levantam a voz para Deus, compreendam o que diz esse texto. Olha só: ao Senhor Deus, a Ele temerás, A ele servirás e a ele te achegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que fez grandes coisas e temíveis, que os teus olhos têm visto. Moisés nos chama a atenção para a identidade de Deus. Ele é o Criador, ele faz coisas grandes e maravilhosas. E ele é o teu louvor. E por que louvar a Deus? Isaías 43. Dentre as muitas razões para que a gente louve a Deus, Isaías 43 nos conduz a algumas das que são mais bonitas. Esse texto, para mim, é um dos mais importantes, lindos e maravilhosos da Bíblia ao meu coração. Existem muitas pessoas que concordam comigo, essa seção do livro de Isaías, especialmente do capítulo 40 ao 44, é uma das mais amadas da Bíblia toda, por todas as pessoas que conhecem a Bíblia. E a palavra nos diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. O verso 4. Viste que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos por tua vida. E o verso 20 e 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque eu porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Por que louvar a Deus? Esse texto nos dá duas razões. Eu sou o Senhor que te criou. E somente essa prerrogativa já seria suficiente para a gente louvar a Deus eternamente. Nós fomos criados de forma consciente, por um Deus que sabia o que estava fazendo, e Ele estava criando um povo para louvar o seu nome. Qual é a outra razão? Porque eu sou o Senhor que te redimi de toda a culpa, de toda a maldade, de todo o pecado. Ele te redimiu. O louvor é fruto da salvação. 1 Crônicas 16, verso 35. E o louvor também é a atmosfera da missão. Isaías 12, verso 5. Eu só posso louvar a Deus quando eu reconheço a salvação e participo dela pela fé. E quando eu vou pregar essa fé, pregar a verdade, vivendo a verdade, eu devo fazer isso no ambiente do louvor, seja ele musical ou não musical. Porque louvar a Deus é cantar ao seu nome, mas louvar a Deus também é orar e agradecer. E isso nos conduz ao próximo elemento do culto, a oração. A oração no culto, ela remonta desde o primeiro templo, do templo de Salomão. Salomão fez uma oração linda de dedicação do templo. E nós também devemos usar o templo, a casa de Deus, como casa de oração para todos os povos. Agora, qual que deve ser o conteúdo da oração? Muitos conteúdos nós podemos colocar na oração. Perdão dos pecados, salvação da nossa família. Eu acho que esses dois elementos, eles devem sempre estar presentes nas orações. Mas Paulo faz uma oração com um conteúdo que eu acho muito lindo. Ele diz assim, que ele faz oração para que o nosso amor aumente mais e mais. Filipenses 1, verso 9. Esse é um conteúdo bonito para que a gente ore, que o nosso amor cresça, e cresça mais e mais, dentro da família, dentro da igreja, no trabalho, onde quer que seja, porque viver na atmosfera do amor é praticar o culto a Deus, é praticar o cristianismo. Qual que é a duração da oração? A oração não deve ser muito breve. Sabe por que a oração não deve ser muito breve? Porque senão a gente molda a mentalidade da igreja a orar só coisas superficiais. Senhor Deus, te agradecemos pela tua presença, em nome de Jesus, abençoa-nos, amém. Essa é uma oração que, quando é feita sinceramente, é linda, é perfeita, é maravilhosa. Mas se a gente só orar assim, quando é que a gente vai rasgar o coração para Deus? E colocar os problemas específicos. Senhor, temos essa dificuldade em relação à família, ao dinheiro, à sexualidade, enfim, à vida como um todo, ao trabalho missionário. Se a gente se acostuma só a fazer oração pequenininha, a gente molda a mentalidade da igreja para só orar de forma superficial. Ao mesmo tempo, a oração do culto não deve ser muito longa, especialmente a oração de joelho. Nem todo mundo fica confortável enquanto está de joelho. Machuca, incomoda, às vezes a pessoa está mais prestando atenção ali no esforço que ela está fazendo, ou na situação ruim na qual ela está do que no conteúdo da oração. Então a oração tem que ser nem muito breve e nem muito longa. Ela deve ser sempre sincera, incluir o pedido do perdão dos pecados, da salvação própria e da salvação uns dos outros, da salvação da família, e que a gente cresça em espiritualidade, em amor. Por fim, o culto é lugar de meditar na palavra de Deus, através da escola sabatina e através do sermão. Culto não é feito para que eu pregue a minha palavra, se eu concordo ou não com o adorno da igreja, se eu concordo ou não com a roupa do outro na igreja, se eu sou melhor do que os outros, eu sou pior do que os outros. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia proíbe, aquilo que a Bíblia permite, deve ser conhecido, deve ser exaltado acima das opiniões próprias. Estuda o manual da igreja e você vai ver, o púlpito não é um fórum pessoal. Púlpito não é para eu falar mal de quem eu penso mal. Púlpito não é para eu dar a minha ideia, mas é para eu dar a ideia de Deus. Porque ninguém é salvo por causa da minha ideia. Ninguém é salvo por causa da minha opinião, mas as pessoas são salvas pela palavra de Deus. Nós temos que entender isso e praticar isso no culto cristão. Não é o homem que fala, é Deus. Assim, é que o culto deve ser racional e ele deve transformar a nossa mente, o nosso caráter, o nosso coração, os nossos caminhos. E a igreja, o culto na igreja, eu comparo ele a uma reunião na cúpula, no quartel-general. Ela é o momento da gente traçar estratégias, da gente se fortalecer juntos para as batalhas da vida cristã, em casa, no trabalho, onde quer que seja. Culto não é lugar de condenação, culto é lugar de salvação. Claro que para nos salvar, Deus tem que condenar o pecado, e Ele condena. Ele nos condena a nossa hipocrisia, a nossa maldade, a nossa falta de fé, nossas transgressões e nossa falta de amor. Mas, depois que Ele faz tudo isso, Ele oferece cura, perdão e salvação. E o culto sempre tem que trazer esses elementos. É assim que a prática do cristianismo envolve cultuar a Deus, com respeito, com louvor, com oração, com meditação na palavra, mas lembra-se que o verdadeiro culto é praticar essa palavra em qualquer ambiente onde Deus te colocou, na igreja, na família, no trabalho, onde quer que você vá. Vá com Deus, seja fiel a Ele, e quando você falhar, ore a Ele, ore com reverência, busque a Ele enquanto se pode achar, e você vai buscar e vai encontrar. Se buscar de todo o coração. O culto deve ser esse veículo para que a gente busque a Deus de todo o coração. E sempre é maravilhoso louvar o seu nome, se entregar a Ele. E muito tem que ser transformado no nosso culto. Que ele não seja monótono, mas que também não seja irreverente. Que ele não seja segundo a opinião do homem, mas que ele exponha de forma clara a palavra de Deus. E que ele nos inspire ao amor, à fé e as boas obras em todos os ambientes. Começando aqui, entre nós, começando dentro de casa, e se expandindo para ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos terminar essa palavra com oração. Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor tem nos dado uma vida para cultuar e para servir ao Teu nome, Pai. Nós queremos Te cultuar nesta igreja, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que formos. E para isso, que o Senhor perdoe os nossos pecados e transforme o nosso coração. Que o Senhor nos ensine a amar, Pai. Que o nosso amor aumente mais e mais. E que aumentando o nosso amor, o Senhor tire de nós a vaidade, a hipocrisia, a maldade, qualquer transgressão dos Teus mandamentos, Pai. Que a Sua paz prevaleça sobre a nossa vida e sobre a vida desta igreja. Que ela cresça em quantidade e em qualidade, sendo uma luz neste bairro. E que o Senhor alcance aqueles aqui que são Teus, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus, que assim seja.